Você falou que eu tava com medo, pode crer. Agora eu tenho dois rounds inteiros pra te bater. E você não vai arrumar nada, meu parceiro, porque cê sabe que eu chego no improviso bem cabreiro. A mina falou que não sabe rimar, cadê? Ela não sabe rimar e mesmo assim rima mais que você. Que coincidência, aqui é competência. Cê sabe que eu chego mandando com referência ou sem. Por isso que o freestyle vai além. E todo mundo nesse estúdio sabe que você não manda bem. Por isso eu mando. Cê tá ligado que eu vou mandando, tá ligado? Eu chego compactuando, eu vou compactuando. E pode pá. E agora sua cabeça, nenhum murro, eu vou compactuar. Cê é louco. Torto. Pô, mano. Os meninos é brabo. Bravão. E aí, Tito? Firmeza. 30 segundos para Tito. E aí, Tito? Olha só como é que é, ó. Ela rima mais que eu, moleque, mais que afronta. Você que disse, opinião de merda não conta. Firmeza, guarda pra você. Aprende, malucão, como se faz R.A.P. Ô louco, você tá maluco. Se eu falar de U-Tang, ele vai pensar que é o Tang, é suco. Mano, esse maluco não conhece. Presta atenção, tio, se me causa estresse. Olha só, moleque, cê não tem potencial. Cê tem síndrome de Down, rima na instrumental. Chapa, olha só como é que faz o swing. Eu mostrei que o bagulho virou até o ringue. Só jab direto, moleque, é unânime. Aqui você apanha que eu chego tipo Mohamed. Eita, preula, que sanguinolência! Como é que fica? Tem que bater bem aí, hein, mano? E aí, rapaziada? Fala aí, Gá. E aí, cadê? Correu. Mano, meu voto nessa vai pro Tito, porque acho que nem precisa explicação. Então, hein? E aí, Japa? Meu voto vai pro Tito também. Tito, 1-0. Tito! DJ isso. BL, terminou together. Com o Messi, hein? Nada sente tá ganho. Sente o swing. É. Ele também não conhece o rap nacional. Falei, conheci o vocalista do Racionais. Quem? Carlinhos Brown. Pô, esse maluco só confunde. Presta atenção, tá ligado? Truta e nude. Mano, atenção, presta. Vamos tatuar a bandeira do Brasil na sua testa. Eu explico o porquê na bola de meia. Pra olhar pra sua cara e lembrar que a situação tá feia. Mano, olha só, pode ir pra. A situação tá feia e pelo jeito não vai melhorar. Brunão, mano, pra você só resta o caco. Parece o César do planeta dos macacos. Ô, Brunão, tio, não deixa não, João. Esse bullying pesado. É. Fala pra ele, Brunão. O cara bateu bem, hein? Ô, não, tio, o maluco fez um bullying gravíssimo, João. Acaba com ele. Como é que é, fica? Como poucas. É que fica essas ideias aí, Brunão? É pra cima, poucas, moleque. Ó. Não é o Tang, hein? O suco. O Tenkan não é o Tang, eu vou mandando até amanhã. Agora eu mando até um salve pro Utlen Clan. Eu vou mandando aqui na rima, os cara que fortalece o rap. Tá no corre aí no dia a dia, cê tá ligado que eu chego, eu mando na moral. Você não é humano, mas cê manda mal. Entendeu que eu chego na ligado, é o Bruno que chega pesado. Agora eu vou mandando improvisado, tá ligado que você é Loki. Braço cruzado e a cara fechada, porra, você parece um bulldog. Que isso, por isso que eu chego, eu vou mandando. Cê tá ligado que é o Bruno que tá improvisando. Eu vou mandando até esqueci o que você falou. Mas tá ligado que aqui não tem caô. Se for pro terceiro, mano, aí cê pode crer que agora passou do terceiro e você vai perder.